Disseram que o mundo ia acabar, terminar, e que do ano 2000 não iria passar. Isso é conversa banal. Ninguém sabe mais do que nosso Pai Celestial. É Ele quem sabe de todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, sabe o que se passa por fora do seu coração e também por dentro. Nunca me abandonou, mesmo sabendo que sou pecador. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Foi humilhado, crucificado, morto e sepultado. Fez isto por mim e a ti sou muito grato. Muitos de ti esquecem e sequer reconhecem que até mesmo o ar que respira, Senhor, foi você quem criou. Nem tudo está no seu lugar, nem tudo que é hoje é como antes. Vivemos preocupados com o amanhã a todo instante, mas o amanhã não nos pertence. Quem luta vence, feliz daquele que é crente, daquilo que se propõe a fazer, sempre esperando que tudo de bom possa acontecer. Não caindo em contradição, sempre fazendo de tudo pra merecer o perdão. Eu sei muito bem distinguir o que é bom e o que é ruim pra mim. Aqui jaz, mundo maligno, foi você quem disse isso pra mim, Carlos, meu grande amigo. Viva o autor da vida, ele está presente em todo lugar. Viva Jesus, o autor da vida, aqui, ali, onde quer que eu vá, ele está lá, pode acreditar. Viva o autor da vida, ele está presente em todo lugar. Viva Jesus, o autor da vida, aqui, ali, onde quer que eu vá, ele estará, pode acreditar. O mundo tá cheio de gente que quer saber demais, mas não sabe de onde veio e nem pra onde vai. Então, olhe pra frente, não olhe pra trás, faça o bem, você também. Senhor era quem, semeando o bem, com certeza irá colher a paz, amém. O mestre criador é perfeito naquilo que faz e no que fez. Agora é sua vez. Pare um pouco pra contemplar a beleza que há. O céu, as estrelas, o mar. Não desista da guerra antes mesmo da guerra começar. Será que dá? Ficar perguntando a si mesmo, será que vai dar pé? Grande é o homem que luta, pequeno é aquele que não descobriu sua fé. Não cruze os braços diante de qualquer situação, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos, essa é a questão. Ser ou não ser, ter ou não ter em quem confiar. Se todos nós temos o direito de alcançar um objetivo, quem é que não concorda comigo? Devemos juntar tesouros no céu onde as traças não comem, onde ninguém pode tocar, onde nenhum ladrão é capaz de roubar. Viva o autor da vida, ele está presente em todo lugar. Viva Jesus, o autor da vida, aqui, ali, onde quer que eu vá, ele está lá, pode acreditar. Viva o autor da vida, ele está presente em todo lugar. Viva Jesus, o autor da vida, aqui, ali, onde quer que eu vá, ele estará, pode acreditar. É isso aí, pode acreditar. Agora é minha vez de rimar e a rima é divina, vem lá de cima. Tem muita gente preocupada se Jesus tem a pele clara ou escura. Que palhaçada frescura, o que é que isso muda? Isso pode mudar o que você tem feito pelo seu próximo. A propósito, você ainda não entendeu que somos todos iguais perante Deus. Eu, você, tanto faz, a cor, a raça. É pela graça que somos salvos, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados e está vivo. E é o melhor amigo de todo aquele que nele crê. E eu desejo que o próximo seja você. Aqui é Dom falando, alternativa ser apenas começando, mandando uma mensagem bem diferente pra deixar você consciente que Deus te ama do jeito que você é e que temos que estar unidos, independentes da cor ou da raça, na mesma fé. Rap Sensation e alternativa ser na mesma fé.